Nós vamos meditar sobre a palavra de Deus essa noite. Nós estamos aqui no Tadel, né? E eu gostaria de convidar você rapidamente a abrir a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, a Divina Palavra de Deus, em Isaías capítulo 59. E eu gostaria de ler e tomar como base apenas um versículo esta noite, para nós assim meditarmos o que o Espírito tem a falar conosco por esta palavra. Em Isaías capítulo 59, o verso de número 16, eu quero tomar como base para a nossa meditação nessa noite e terça-feira aqui na comunidade cristã Fogo e Poder. Isaías 59 diz assim a palavra de Deus. Verso 16. Ele, aqui a saber o Senhor, viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Amém, queridos? Eu gostaria que você meditasse comigo esta noite sobre esta expressão em que Deus viu que não havia ninguém e ele ficou maravilhado ou extasiado. Ele ficou admirado por não haver um intercessor. E sobre este versículo eu tomo como base a busca de Deus pela intercessão. Amém? Vamos orar essa noite. Curva a sua cabeça, por gentileza, e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós te pedimos, nos colocamos, ó Pai soberano, perante a tua santa palavra, Senhor, e carecemos, Deus, da tua luz, da tua revelação. Ó Pai, que tu venhas ser a nota que soa, Senhor, do instrumento chamado pregador. Senhor, que apenas seja instrumento. E tu, Senhor, a verdade. Que eu seja instrumento, Senhor. E tu sejas a música. Que eu seja, Senhor, aquilo onde tu tocas a canção da verdade. Assim abençoa cada um que está aqui, Pai. Unja, Senhor, com a sabedoria que procede do céu. Aquela que discerne todas as coisas e ao mesmo tempo por ninguém discernido. Que teu filho e tua filha possam sair desse lugar, que nós possamos sair desse lugar, Pai, plenamente convictos que Deus realmente falou conosco. Te pedimos e doravante te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que expressão, hein? Talvez ecoe até hoje nos nossos ouvidos a mesma estupefação do Senhor, a mesma admiração que Deus tem. Esse texto é tão atual como o Espírito deu nos dias de Isaías, de não haver um intercessor, ou talvez poucos intercessores. E Deus, há algumas pessoas que ele busca na Bíblia, lá em João capítulo 4, diz que ele, mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura a tais, olha que expressão, Deus busca a tais que assim o adorem. Há três tipos de pessoas que Deus busca na terra. Adoradores, em certo lugar Jesus disse, rogai ao Pai, o dono da seara, que envie obreiros, porque Deus busca também pessoas que trabalham no reino, pessoas que se dispõem a fazer a obra, a ser auxiliar de Deus no trabalho na terra. Mas aqui em Isaías, a primeira busca de Deus, um intercessor. Diga comigo, intercessor. E quando nós olhamos a palavra intercessor, a definição dela é muito forte. A palavra intercessão, ela significa intervir. Tomar uma postura, ela tem um sentido de violência. A raiz dessa palavra fala, ela pode ser traduzida como atacar. Ou seja, você arremeter sobre alguém no sentido de pedir algo. Mais ou menos como aquela mulher que caiu nos pés de Jesus, clamando. Alguém que grita como Bartimeu, violenta espírito, como aquele que estava lá subindo ao templo na hora de oração e dizia, batendo no peito: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Então, o intercessor, querido, por natureza, ele age numa paixão interna. Ele sente a responsabilidade incumbida. Você já parou para pensar que a posição que você está na sua vida, lá na sua casa, nesta cidade, nesta igreja, em relação aos seus filhos, aos nossos familiares, nós estamos em uma posição chave que Deus nos tem colocado. Eu penso que você não está na sua família por um acaso, mas Deus tem te colocado no lugar para que você haja, me perdoe a expressão, com violência. Mas não violência contra a carne e sangue, porque diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Mas aqui fica bem claro. O contraste que Paulo faz é, não é contra a carne e sangue, mas fica evidente que é contra outra coisa. Contra principados potestades, príncipes dominadores, contra as hostes demoníacas, contra os planos satânicos. E eu preciso te dizer, querido, não deveria ser assim. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Satanás não faz outra coisa senão buscar a cada dia planos novos para tentar destruir a tua casa, você, a tua família, esta igreja, a sociedade, colocar tudo em perdição. E se nós nos acomodarmos, se nós ficarmos numa atitude passiva, vendo o barco correr sem tomar uma postura, Satanás vai tomar o domínio da sua vida. Não vai ser verdadeira aquela oração que Jesus nos ensinou a orar. O reino de Deus não vai vir sobre nós. Na verdade, o que reina é o reino satânico. Por isso que Deus tem buscado em nós pessoas, digamos assim, que ataquem. Pessoas que sentem a responsabilidade. Pessoas que não se conformam com a situação que a coisa anda. Alguém que esteja conformado com a situação da sua família? Alguém aqui que esteja incomodado com a situação de perdição dessa cidade? Alguém aqui que esteja incomodado com tantas pessoas no mundo e tantas cadeiras vazias dentro da igreja? Isso incomoda você? Isso incomoda ver os seus familiares perdidos? Afastados? Isso incomoda você de ver tanto pecado, tanto erro no mundo? Então, se isso incomoda com você, o Espírito Santo está falando com você. Ele está contando com você para mudar essa situação. E você fala, Deus, como é que a coisa vai mudar? E Deus está mostrando que a chave é justamente você. Olha para você ver o texto. E ele viu que não havia ninguém. O que Deus estava fazendo? Deus estava observando uma necessidade. O pecado estava tomando conta de Israel. E cada um temos o nosso Israel particular, seja a sua casa, seja o teu bairro, seja a tua vizinhança, seja a tua igreja, seja a tua cidade, é o teu Israel. E Deus está olhando e maravilhado que não houvesse ninguém que estivesse diante dele para mudar essa situação. Mas pastor, como é que eu devo ser um intercessor? Qual que é o exemplo maior de intercessão? Como sempre, querido, vamos olhar para Cristo. Cristo, ele era um homem de profunda intercessão. Há outros homens, mas Cristo, nós aprendemos que a vida inteira dele ele estava intercedendo. Quando Isaías, alguns capítulos atrás, ele profetiza sobre a vinda do Messias e já fala do ministério dele. Ainda antes que Cristo viesse, já estava revelado o que ele iria fazer. Isaías 53:12 diz a palavra de Deus: pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Preste atenção. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Cristo, ele intercede por um mundo de pecado. Por que que você está aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? É porque um dia Cristo estava intercedendo por você. Pastor, mas alguém também intercedeu por mim? Pode ser, querido. Mas Cristo também intercedeu, aleluia. Talvez ele foi o primeiro a interceder e vai continuar intercedendo. Também nós vemos que Cristo, ele nos ensina, da mesma maneira que ele intercedeu pelos pecadores, pelos caídos, você também pode interceder. Você pode olhar para o teu parente que não é cristão. Você pode orar pelo teu vizinho que não é cristão. Você pode orar para o teu patrão, para o teu colega, para o teu amigo. Cristo, ele orava pelos pecadores. Ei, diga comigo, Cristo orava pelos pecadores. Cristão significa parecido com Cristo. O que é que Cristo espera de você? Que você ore pelos pecadores. Mas também Cristo, ele orava pelos fracos. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti. Eu aqui é Jesus. Mas eu, Jesus, roguei por ti. Aqui é Pedro. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça o teu irmão. O contexto aqui é que Pedro estava na mira de Satanás. Jesus diz: olha, Pedro, Satanás pediu a tua alma. Jesus, ele conhecia todas as coisas. Para trilhar como trigo. Você sabe o que é trilhar aqui? Lá em Israel, né, para quem, assim, vamos trazer aqui para ficar mais fácil. Em Israel, eles passavam com um boi em cima do trigo colhido para esmagar a casca e soltar o grão. Eu não sei se você já viu na roça bater feijão, bater arroz, que desce o bambu, né? Pá, vai soltar. Imagina o que, que Satanás queria fazer com o Pedro. Queria bater tanto que soltasse algo dele. É aquela prova que ele ia passar. Aquela negação que ele ia negar. Ali há poucos momentos de Jesus. Há poucos instantes. Sabe o que, que Jesus disse? Pedro, Satanás me pediu a tua alma para se andar. Sabe, querido, às vezes Deus não nos tira da prova, mas ele ora para que nós suportemos a prova. Jesus disse, ele, mas eu orei ao Pai, eu roguei ao Pai. O que é rogar ao Pai? Para que a tua fé não desfaleça. Você conhece alguma pessoa fraca na fé? Você conhece alguma pessoa fraca na fé? Fraca. Está assim, parando, manquejando, quase desistindo. Sabe o que Deus espera de você? Que você faça a mesma coisa que Jesus fez. Ore por ela para que Satanás não cumpra o intento de arrancar a alma do trigo. Ou seja, arrancar aquilo que é de Deus. Você está ouvindo isso? Mas para quem nós devemos orar, pastor? Para quem nós devemos interceder? Pelos pecadores? Pelos fracos? Como Jesus? Até pelos nossos inimigos. Pastor, defina a palavra inimigo. Bom, de uma maneira bem simples, aquele que te calunia, aquele que te faz sentir mal, aquele que machuca o teu coração, aquele que faz que as lágrimas vejam dos teus olhos, aqueles que acabam deprimindo, aqueles que não te entendem, que machucam, que pisam. Pastor, mas eu tenho que orar pelo meu inimigo? Não foi assim que Jesus nos ensinou? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que temos ofendido. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fala. E tem gente pisando com você, tem gente levantando para te afrontar, para tentar te derrubar. Talvez você está lá e chega até a chorar. E tanta perseguição, de tanto levante. Pastor, vai dar vontade de praguejar. Vontade está aqui. Mas nós não somos trevas. Nós somos luz. O cristão não pragueja. Ele é cristão. Diga comigo. O cristão, ele não pragueja. Ele intercede. Sabe, querido? Quanto mais levanta contra você, vai lá no teu quarto. Opa, abençoe-se. Não dá nem vontade de falar o nome dele, mas vai lá. Abençoa esse cidadão, esse meu patrão, esse meu vizinho. esse irmão tem tentado destruir minha fé. Às vezes é dentro da família, querido. Às vezes as pedradas mais fortes são dentro da própria família. Mais dói, né? Que ele tem a vida. Mas o Senhor espera que você interceda. Jesus estava lá na cruz, o que ele estava fazendo? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Por que nós devemos interceder? Nós devemos interceder também para que o Espírito Santo venha de uma maneira mais forte na minha e na vida do outro. Você pode interceder para que você seja mais cheio do Espírito Santo. E que as pessoas ao redor de você sejam mais cheias do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, querido, quando o Espírito Santo ele vem, tudo muda. Aleluia. Quando o Espírito Santo realmente está nas nossas vidas, há transformação. Quando o Espírito Santo habita na nossa família, a coisa começa a mudar. Quando o Espírito Santo desce na nossa igreja, que muita coisa tem que mudar. Mas como ele vai descer? Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, eu intercederei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que não é outro senão ele mesmo, ou seja, Deus, para que esteja convosco para sempre. E você fala: pastor, mas a minha família é muito difícil. Pode ser. Alguns dizem que é um deserto. Eu atrevo a dizer, provavelmente o é. Pastor, mas é muito difícil. É. Mas quando o Espírito Santo está, querido, não existe problema que não possa resolver. Deus está esperando que você levante as suas mãos e comece a profetizar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, como em Pentecostes, vem Espírito Santo, e saia na frente como saiu na frente de Davi no estrondo da Moreira. Aleluias. Ah, querido, quando o Espírito descer na tua casa vai ser salva. Quando o Espírito Santo descer nessa igreja, ela será uma igreja transformada. Quando o Espírito Santo descer nessa cidade, esta cidade será uma cidade de Cristo. Aleluias. Depende de quem, querido? Sabe de quem que depende? Sabe de quem depende essa façanha? Busquei alguém que estivesse, um intercessor, e me admirei que não tivesse ninguém pedindo pelo Espírito Santo. Eu me admirei que não tivesse ninguém orando pelos inimigos, pelos fracos e pelos pecadores. Você sabia, querido? Querida, que Jesus também, Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? Pois Cristo, quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão de Cristo por nós, ela é constante. Você só não foi tragado pelo inferno porque Cristo ainda intercede por você. Você já pensou que você pode também fazer dessa maneira? Ou você vai ver tudo ser tragado pelo inferno e você que não? Até quando você vai deixar os demônios governarem as nossas vidas? Até quando vamos suportar os demônios que roubam as nossas riquezas, roubam a nossa esperança, destroem as nossas famílias, vão ficar quietos? Deus tem buscado você, querida. Deus tem buscado você a se levantar e se colocar na brecha. Em certo lugar, em Ezequiel, Deus disse assim: busque alguém que estivesse na brecha, na rotura, aonde está entrando o inimigo. Você sabe que o inimigo entra onde está a rotura, né? Onde está o rachado. Você sabe que moleque pula onde o muro está com o tijolo quebrado. Você sabe que rato entra onde existe buraco, sim ou não? Sabe que Deus espera? Você pega um porrete e fica na frente do buraco do rato. E ele põe a cabeça para fora, você desce, Espírito Santo. É isso mesmo. Alguém que estiver na brecha, ali é interceder. Amém, queridos? Pastor, mas Deus ouve a oração de alguém que intercede? Exemplo na Bíblia não tem. Tudo que nós vivemos hoje é porque Cristo intercede por nós. Mas não foi só ele, querido, para falar que ele era Deus. Ouvem homens e mulheres falhos como eu e você, não Cristo, que era perfeito. E aqui não é desculpa para se dizer, ah, eu não sou igual a Cristo, então tem esse poder interceder. Mas Moisés, lembra lá quando Sodoma estava para ser destruído? Moisés não perdoou Abraão quando Sodoma, que Gomorra estava para ser destruído. E Abraão intercede, Senhor, se houver 50 lá justos, você não destruirá a cidade, você preserva a cidade, Deus, se houver 50. Se houver 40, Deus, se houver 40, eu preservo. Se houver 30, Senhor, ó, 30 eu preservo. 20, 10. Por que Ló foi salvo? Porque houve alguém que intercedeu. Se lembra de Moisés? Quando Deus se com o povo e queria destruir o povo, quando eles pecaram, fizeram aquele bezerro de ouro, Moisés até quebrou as tábuas, os mandamentos, e Deus falou, vou destruir esse povo. Mas Moisés chegou diante de Deus e falou, Deus, tem misericórdia do teu povo. Deus tem buscado quem? Homens e mulheres, e coloquem-se na brecha. Alguém que não aceite, alguém que levante as mãos cansadas, alguém que ore pelo povo, alguém que esteja de mãos levantadas, querido, e mesmo quando os teus inimigos não te entendam. Você lembra de Jó? Que o diabo estava trilhando ele, os inimigos, você chama de amigo alguém que só pisa em você, né? Os amigos, diz que Jó chamou de amigos moléstios. Porque às vezes, queridos, o intercessor não é bem entendido. Ele é dito, você vai crer em mudança? Você crê que pode mudar? Você vai continuar orando? Você ainda vai continuar nessa linha? Você acha que alguém pode mudar? Mas lembra quando Jó, fiel a Deus, quando Deus muda o cativeiro dele, ele manda os três amigos até Jó. Diz, vai até o meu filho Jó. Vai até o meu servo Jó. E ele vai oferecer sacrifício por vós. E será perdoado os vossos pecados. Você entendeu isso, querido? Olha o porteiro do intercessor. Às vezes Deus, querido, está precisando de você, está contando com você. Que você ofereça sacrifício por aqueles que são importantes na tua vida. Que você gaste tempo de oração e busca. Porque eu quero profetizar em nome de Jesus que essa situação que está travada na tua vida, Deus vai resolver. Essa parentela tua que está com problema, Deus vai resolver. Essa crise, essa enfermidade, tudo aí que está travando a tua vida. Em nome de Jesus, levanta tuas mãos ao céu. Viu, querido? Levanta e fala, Deus, eu não aceito o diabo governar minha vida. Eu não aceito a destruição. Eu não aceito o inferno operar na minha casa. Eu não aceito o diabo arrastar aqueles que são meus preciosos. Eu não aceito a minha família ser destruída. Eu não aceito o diabo pisar na minha cabeça. Eu sou teu filho. Senhor, eu levanto as minhas mãos. Ouve, Senhor, o meu lamento. Ouve o meu clamor. Deus vai responder a tua oração. Deus vai entrar nessa causa. Viu, querido? Quando Deus passar procurando na tua casa, que Ele possa achar você orando. E se maravilhar, não de não haver um intercessor, mas se maravilhar, né? Ficar espantado por um lado bom, né? Sabe quando você dá uma tarefa para o teu filho arrumar o quarto? E geralmente a criança assim, meio desleixada, deixa de ter jeito. E você vai lá vistoriar o quarto está brilhando. Você tem uma admiração boa. Aqui Deus teve uma admiração ruim, né? Ele olhou, é como se o quarto do filho tivesse todo bagunçado. Ele admirou a bagunça. Você imagina quando Deus passasse sondando a tua casa, a tua vida, e achou que o quarto tem ordem. Você orando, clamando, jejuando por esta causa, querido. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Deus responde a tua oração. Amém, queridos? Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.